Muito boa tarde, estamos à conversa com José Carlos Marques, o Presidente da Junta de Freguesia de Lourosa. Boa tarde, Presidente, estamos às portas de mais uma feira moçárabe. Está tudo pronto ou estão a ultimar os últimos preparativos? Boa tarde, já obrigado pelo contacto. Sim, não estando tudo pronto, as coisas estão bem encaminhadas para preparar a feira moçárabe, mais uma edição, que será a nona. Como é natural, estamos também a ultimar aqueles preparativos de última hora. Até à hora de inauguração haverá sempre algo a fazer. Mas as coisas estão bem encaminhadas e pronto, estamos preparados para uma grande feira e para receber condignamente quem nos queira visitar nestes dois dias de festa. O que é que se pode esperar desta nona edição? Desta nona edição podemos esperar um novo figurino da feira, um novo formato, com mais animação permanente durante os dois dias do evento, em que as pessoas poderão não só visitar o nosso ex-libris da freguesia, que é a nossa Igreja Moçárabe, que este ano comemora os 111 anos, e também atendendo a isso, temos um programa bastante diversificado, que inclui animais, répteis, falcoaria, torneio de armas, temos recriações históricas, temos animação musical, temos o espaço para as crianças também poderem brincar, portanto temos aqui o espetáculo do fogo, temos um vasto conjunto de atividades ao longo dos seis dias do evento, que certamente irão estar ao agrado de quem nos visita. Este ano há então um sabor especial, uma vez que a Igreja comemora esta data tão simbólica de 1111 anos? Sim, à semelhança do que temos vindo a fazer ao longo do ano, com fazer um conjunto de atividades para assinalar esta data tão bonita, que são os 1111 anos, também tivemos isso em atenção a quando da preparação desta feira e implementar algumas novidades, que também é isso que nós queremos potenciar a quem nos visita, que nos venham visitar e vejam, estejam em contacto com animações diferentes que não era também comum terem em edições anteriores. Portanto, foi uma aposta clara também na diversidade e também na potenciação daquele espaço tão bonito que é envolvente da Igreja Moçárabe, com um plano de destaque também com a própria Igreja, que estará aberta nos dois dias do evento para os nossos visitantes também tomarem contacto com aquilo que é a nossa joia da coroa. Enquanto autarca, então, um orgulho para a freguesia, para o concelho, ter esta relíquia patrimonial na região? Claro que sim, que o Executivo da Junta de Freguesia deve orgulhar-se e também a nossa população deste magnífico monumento que estamos em presença e que gostamos de divulgar e que merece esta divulgação e este carinho especial nesta data tão importante e emblemática em que celebramos os 1111 anos da sua criação. Portanto, eu acho que é um orgulho para todos os laurosenses termos tão rico monumento, tão belo monumento, e então agora também enquadrados com uma requalificação que está de uma forma mais clean, uma forma mais airosa, que potencia também que este evento também tenha um figurino especial, um simbolismo que a todos nos orgulha. Portanto, o que gostávamos e que apelamos é que quem nos esteja a ouvir, que se desloque até Lourosa nos próximos dias 12 e 13, sábado e domingo, e que venha degustar também aquilo que são os produtos também que temos para oferecer, tanto nas cerca de 30 expositores que temos, também a parte da restauração, que grande parte é uma parte assegurada também pelo movimento associativo da freguesia, e que possam degustar e possam também aproveitar estes momentos para confraternizar e apreciar aquilo que temos para mostrar. Desvendou um pouco deste cartaz muitas tradições, espetáculos de fogo, dança e recriações históricas. Este trata-se então também de um evento para as famílias, desde os mais novos até os mais velhos, todos podem divertir. Sim, a ideia passa por aí, é que seja, digamos que dos 8 aos 80, ou sejamos do 0 aos 100, que são o nosso público-alvo, porque temos o espetáculo para todas as idades, também recheado de coisas diferenciadoras. É isso que nós também pretendemos da feira. Acho que temos, queremos manter este cariz diferenciador daquilo que das tradicionais festas que habitualmente há nos lugares, e nós temos este magnífico espaço envolvente, e então temos que aproveitá-lo com esta festa também, com esta temática envolta naquilo que é a Igreja Mozart. Muito bem, tendo em conta o sucesso das edições anteriores, tem ideia de quantos visitantes têm ido a esta feira, ou qual é a expectativa dos visitantes para este fim de semana, e se tem ideia de facto se os visitantes são oriundos de vários pontos do país? Sim, não temos noção do número de visitantes. Esperamos, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, que tenhamos uma grande adesão, até porque isto ultrapassa as fronteiras da freguesia, do concelho. Digamos que isto é uma festa de âmbito regional, que vem pessoas de várias partes do país e aqui das zonas adjacentes, que nos vêm propositadamente visitar, não só para aproveitar e visitar a igreja, vir à feira, como também aproveitar e visitar a igreja. Portanto, o que nós aqui queremos, mais do que números, é que as pessoas venham, sintam em casa, sintam bem acolhidas, que seja um espaço acolhedor e que, acima de tudo, se divirtam e usufruam também daquilo que nós temos para oferecer.